O nosso tema de hoje é a nova era. Esse título, na verdade, é um subtítulo do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título do capítulo é Eu não vim destruir a lei, palavras de Jesus. O que ele quer dizer para começar com isso, né? Já existia uma lei moral, uma lei religiosa, naquele momento, sobre a terra. Uma lei que era passada pelo Antigo Testamento, pelos profetas que vieram antes dele, falando de várias coisas. E ele diz, eu não vim destruir nada do que está dito. Eu vim para dar cumprimento a toda essa lei. Antes de Jesus, o personagem mais importante tinha sido Moisés. Que lá, num tempo remoto, nós já vimos filmes sobre Moisés, já lemos alguma coisa sobre ele. E sabemos um pouco dessa história. Líder do povo hebreu, naquela saída do Egito, povo escravizado, e acontecimentos que ocorreram durante todo esse percurso. E o fato mais importante, talvez, da história de Moisés é os 10 mandamentos. Onde ele, como líder de um povo bastante indisciplinado, turbulento, difícil de congregar ali, ele recebe os 10 mandamentos como uma forma de conduzir esse povo, trazendo eles mais para o centro daquilo que era necessário. Por isso que os 10 mandamentos, quando nós olhamos, eles são muito taxativos. Não faz isso, não faz aquilo, mais especificamente. Não mata, não rouba, não comete adultério. São várias situações nesse ponto que eram práticas bastante comuns naquele momento, por isso que são leis severas. E ele usa a figura de Deus para dar aquelas leis que ele trouxe um caráter divino, para que todos pudessem aceitar e seguir. Um tempo depois vem Jesus e diz essa frase que foi lida. E aí Jesus, dizendo isso, ele pega esses mandamentos e outras crenças, outros ensinamentos que já existiam, e faz o quê? Condensa. Em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Faz ao teu próximo aquilo que gostaria que fosse feito a ti mesmo. Reduz tudo dentro de um preceito único. Para ver como é interessante, quando a gente começa a estudar essa passagem desse ser tão iluminado como foi Jesus. Porém, assim como Moisés, naquele momento, teve dificuldade para explicar algumas coisas para um povo mais ignorante do que nós, Jesus também não podia falar abertamente de tudo porque não entenderiam. Ainda hoje nós nos debruçamos nos evangelhos e não entendemos muito bem algumas coisas. Pegamos as coisas ao pé da letra e levamos adiante dessa forma. Então, muitas passagens são através das parábolas, que eram histórias contadas com narrativas daquele tempo, para que através dessa visão a população pudesse entender o que ele estava querendo dizer com relação às coisas do céu ou de Deus. Um tempo depois, um bom tempo depois, comparando, 18 séculos, surge o Espiritismo. Na verdade, o Espiritismo não surgiu. O que aconteceu foi espíritos que se manifestaram de uma forma mais contundente naquele momento. Não trouxeram nada de novo, a gente poderia dizer. Não trouxeram nenhuma novidade. Apenas um esclarecimento maior sobre algumas coisas que nós ainda tínhamos dificuldade de interpretar, de entender. A maior delas, a sobrevivência da alma após a morte. Porque se estavam se comunicando, é porque estavam vivos. Mas uma série de outras coisas. E os aspectos principais da doutrina espírita é o aspecto filosófico, o aspecto religioso e o aspecto científico. O primeiro livro publicado foi o Livro dos Espíritos, que é um livro filosófico, a parte filosófica da doutrina. Depois foi editado o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz a parte religiosa, para que através de uma entrada mais profunda nesses ensinamentos de Jesus, a gente pudesse compreender um pouco melhor o que ele estava querendo nos passar. Depois, vem o Livro dos Médiuns, um livro mais científico, Porque nada mais é do que uma relação física que acontece no mundo entre a questão material e a interferência espiritual, que sempre existiu, só que não tínhamos uma linha de estudo referente a isso. E ainda existe até hoje. Enfim, as coisas vêm sendo passadas ao longo dos tempos. Depois disso tudo, no próprio capítulo, ele nos fala sobre a aliança da ciência com a religiosidade, com a religião. Porque tanto ciência quanto religião têm a mesma origem, que é Deus. A ciência estuda a matéria ou os efeitos produzidos, da onde vem tudo, senão do Criador. E a religião também. Só que um acaba estudando os aspectos materiais do mundo e o outro os aspectos morais do mundo. Um não pode negar o outro. Mas aí a gente percebe que um nega o outro e negou muitas vezes, e em alguns aspectos continua negando. Por falta, muitas vezes, dos dois lados, de um aprofundamento mais sério, deixando de lado as questões dos nossos egos, dos nossos desejos, das nossas dificuldades em aceitar coisas diferentes, existe essa questão de antagonismo entre uma coisa e outra. Nós percebemos hoje, 2023, começamos agora, né? Tanto tempo, muitos aspectos a ciência começa a comprovar algumas coisas que a religiosidade já falava. Eu falei no início sobre a foto da aura. É uma medição, posso estar falando até alguma coisa errada, Rosa, do nosso campo energético. E através dessa observação, a gente identifica vários fatores internos. Não só questão física, questão emocional, questão psicológica, questão espiritual. A ciência começa a entrar em campos da religião. Revistas, outras, para a gente não ficar só aqui dentro, como a Super Interessante, há muito tempo atrás, demonstrou pesquisas na revista feitas sobre a fé e o que ela demonstrava no cérebro humano. Aparelhos de medição, como aqueles de grafia que existem, né? Então, tudo acaba tendo uma relação. Quando nós pegamos um estudo e vamos só numa direção, nós ficamos capenga. A religião, sem a explicação científica das coisas, ela não consegue se sustentar. Muito tempo foi dito para nós, como humanidade, que nós, aqueles que estavam, vamos dizer assim, à frente das religiões, eram enviados divinos e que detinham toda a verdade e mantinham essa verdade de uma forma taxativa. Após a passagem dessas pessoas, onde as coisas puderam se abrir um pouco mais, verificou-se que era um pouco mais amplo do que apenas aquilo que estava sendo dito. Hoje ainda, se nós olharmos, nós achamos que sabemos muito, mas com certeza sabemos pouco, porque existe muito mais a ser desvendado que nós ainda não temos olhos para ver. E a questão da última parte do capítulo, que fala da nova era, onde nós estamos chegando em momentos, já foi falado muito tempo atrás, na época de Jesus, logo após a passagem dele, João escreveu o livro Apocalipse, onde dizia algumas coisas que aconteceriam, e nós achamos profético, achamos terríveis as palavras dele, porque são duras e fortes, simbólicas. Mas estamos chegando num momento onde o mundo está se transformando. E obviamente que todos nós, seres humanos, habitantes desse mundo, desse planeta, somos chamados a também nos transformarmos, a mudarmos junto, porque passaremos de uma situação para uma outra. O progresso, a lei do progresso, ela atinge a todos, acreditando nela ou não. Se nós olharmos ao longo dos nossos tempos, podemos pegar a nossa única vida, essa reencarnação, e analisarmos o quanto já progredimos Materialmente, um bom pouco. Moralmente, quase nada. Mas, olhando para a humanidade, a gente observa que houve evolução. Querendo ou não, houve. Então, as coisas vêm se sobrepondo, vêm sendo colocadas. Nós já ouvimos muito como humanidade, já falamos muito, já vimos muitas coisas. Então, é o tempo de nós colocarmos tudo isso que nós recebemos de alguma forma em prática. Todos nós temos um trabalho a fazer. O trabalho principal é com relação a nós mesmos. Nós temos que nos transformar. Nós temos que nos melhorar como seres humanos. É por isso que o aspecto moral talvez seja o principal. De todos os aspectos que a gente fala, se nós soubermos, mas não realizarmos internamente, talvez tenha valido pouco, quase nada. Nós precisamos o plantio fazer dentro para que floresça também dentro. Precisamos aprimorar a questão da fraternidade, que ouvimos tanto, que somos tão irmãos, todos somos iguais, filhos do mesmo pai, mas na prática nós não fazemos isso. Outros aspectos importantes, que são virtudes, que nós aprendemos desde cedo lá na nossa casa, passamos por uma escola, continuamos aprendendo e reforçando essas questões, mas ainda não agregamos muito bem isso em nós. E esse momento nos chama para tudo isso, para uma mudança. Não importa o que acontece fora de mim. Claro que importa porque me afeta, mas eu quero dizer que o mais importante é o que eu produzo e coloco para fora. Porque isso é quem eu sou. E isso, ao longo da minha caminhada, é que faz a diferença. Porque exemplos, sempre falamos de exemplos. Quem são os nossos exemplos? Tem os nossos familiares, que são exemplos para nós, mas tem as grandes personalidades, como aquele ali, e outros todos que vieram depois dele, até alguns antes. E por que são nossos exemplos? Pela conduta que tiveram, por aquilo que eles semearam, pelo rastro de luz que eles deixaram na caminhada deles. Então, se são exemplos, a gente pode, através disso, tentar copiar um pouquinho disso aí, tentar entender o que eles estavam dizendo. Não era outro tempo, não era outra época. O problema interno ainda é o mesmo. Nós passamos séculos, mas ainda somos muito parecidos. Nós colocamos um verniz, mas por baixo ainda é a mesma coisa. Então, é um capítulo bem curto, esse capítulo 1, mas ele dá o início para um entendimento de toda essa trajetória, de tudo aquilo que Jesus quis nos dizer depois.